vir. Capítulo 9. A glória que está por vir. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, verso 9. Houve ministros e crentes se gabarem de que estamos nas últimas chuvas. Eles falam como que se a igreja atualmente estivesse experimentando o grande derramamento do Espírito de Deus previsto pelos profetas, como se Jesus pudesse vir a qualquer momento e nos arrebatar. Aos que dizem isso, respondo: a visão de vocês é pequena demais. Vocês se contentaram com muito menos do que o que Deus realmente fará. Muitas vezes, isso acontece por ignorância e é mais provável que aconteça durante um genuíno mover de Deus. Por mais maravilhoso que seja o mover do Espírito de Deus nessas reuniões, isso ainda não significa que estamos experimentando a glória da última chuva. Confundimos um novo mover do Espírito de Deus, que muitas vezes é acompanhado pelo seu poder, unção e dons, com a glória de Deus que está por vir. Deixamos de ver a glória de Deus que está por vir com os olhos do nosso coração. Em outros casos, estas afirmações são movidas pela preguiça espiritual. As pessoas se cansaram de prosseguir para o alvo do alto chamado de Deus e acamparam em um lugar muito longe de onde Deus os chamou para estar. Alguns não acamparam, mas estão perambulando sem destino por caminhos alternativos de conforto. Essas estradas se chamam concessão, mundanismo, religião e falsa unidade. Em qualquer desses casos, as pessoas que estão seguindo esses caminhos se contentaram com a glória do homem e, se forem deixadas dormindo, acabarão resistindo à glória de Deus quando ela finalmente for revelada. Outros proclamaram o derramamento da glória de Deus por puro exagero. Essa motivação é mais perigosa porque demonstra falta de referência. Deus falou ao meu coração: os que se contentam com o artificial nunca verão o real. Se a irreverência deles persistir, essas pessoas experimentarão o julgamento na revelação da glória de Deus, glória esta destinada a trazer grande refrigério e alegria. Alguns podem argumentar: mas vemos um aumento do poder, da cura e dos milagres de Deus hoje. Isso pode ser verdade, mas não indica automaticamente a chegada da última chuva. Precisamos nos lembrar que os dons do Espírito podem estar em operação naqueles que ainda não estão agradando o Senhor. Quando a unção de Deus vem, não significa necessariamente que ela está acompanhada pela aprovação de Deus. Jesus advertiu que muitos virão a Ele no dia do julgamento e dirão que expulsaram demônios, profetizaram e que fizeram muitas maravilhas em seu nome. Mas Ele lhes dirá: afastai-vos, vós que praticais a iniquidade. Precisamos ter em mente o propósito de Deus para a criação. Ele não colocou Adão no jardim para ter um ministério mundial de pregação, cura ou libertação. Adão foi colocado no jardim para que Deus pudesse andar com ele. Deus queria um relacionamento com Adão, mas o relacionamento foi cortado por causa da desobediência. Fomos criados para Deus, para coexistirmos com a sua glória, mas se quisermos agradar a Deus, a desobediência não pode existir dentro de nós. A medida exata da nossa verdadeira condição espiritual está na nossa verdadeira obediência à sua vontade. Pode haver unção em nossas vidas, mas ainda estarmos distantes do coração de Deus. Considere o exemplo de Judas, de Balaão e do rei Saul. Todos eles operavam debaixo da unção, mas estavam destituídos de andarem na glória de Deus por causa de suas motivações egoístas. Deus não levanta seus filhos com o propósito de que eles realizem milagres. Deus falou através da mula de Balaão no Antigo Testamento, mas aquilo não fez daquela besta de carga uma habitação da glória de Deus. Durante os últimos 6 milênios, Deus tem estado pacientemente trabalhando em um templo para si, formado pelos seus filhos, obedientes, que o amam e o temem. Pedro escreveu: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. 1 Pedro 2, verso 5. E Paulo afirmou: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, verso 22. Se formos sinceros, admitiremos que nós, o templo de Deus, ainda não estamos preparados para a sua glória. O templo ainda está em construção. A ordem divina está sendo restaurada dentro do coração do homem. A nossa condição atual. Ainda, outro período da história de Israel que traça um paralelo com o estado atual da igreja. Lembre-se que os acontecimentos e as lições de Israel são modelos e sombras das coisas que estão por vir na igreja. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, um grupo de judeus retornou para sua amada terra prometida. O julgamento havia cessado e a restauração havia começado. Era hora de reconstruir os muros e o templo. A princípio, esta fase de reconstrução foi encarada e introduzida com entusiasmo, dedicação e trabalho árduo. Entretanto, à medida que o entusiasmo inicial foi gradualmente diminuindo, as pessoas perderam a motivação e 16 anos depois, elas ainda não haviam terminado o templo. Suas preocupações pessoais tiveram prioridade sobre a restauração da casa de Deus. A reverência havia se esvaído por causa do envolvimento deles com os seus próprios negócios. O que Deus considerava importante e santo havia sido colocado em banho-maria. Para despertar as pessoas, Deus levantou o profeta Ageu. Ele confrontou o povo com esta pergunta: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ageu 1, verso 4. Os israelitas perderam a perspectiva quando o foco deles passou de Deus para si mesmos. Quando isso acontece, a paixão e o desejo por Deus sempre começam a desvanecer. Através do profeta, Deus explicou o motivo desta insatisfação. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus vos retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. A chuva havia sido retida da colheita deles, sempre que a nossa busca é por bênçãos, em lugar de pelo Senhor. Ele a retirará ou reterá a fim de que clamemos novamente por Ele. O nosso dilema de hoje não é muito diferente. Nós também vivemos em uma era de restauração, pois a Bíblia nos diz que Jesus não voltará até a restauração de todas as coisas. As Escrituras prometem que tudo o que foi perdido será restaurado antes da sua vinda. Deus restaurou o templo natural de Israel, mas o nosso templo não é um templo natural, mas o altar composto por nossos corações. Este santo templo será consertado e restaurado à sua divina ordem, para a sua glória mais uma vez. Mas no nosso tempo de restauração, nós nos comportamos como Israel. Temos corrido atrás das bênçãos e buscado conforto e facilidade. Para a maioria de nós, o nosso melhor tem sido dado para construirmos as nossas próprias casas apaineladas. Temos dedicado a maior parte do nosso tempo à obtenção de sucesso pessoal, para que possamos desfrutar de conforto e segurança. Onde está a minha honra? Mais tarde, Deus questionou Israel novamente, através do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Ele viveu um século depois de Ageu, durante o mesmo período de restauração. Malaquias clamou: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Eu sou o pai e o mestre de vocês, mas onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezaram o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês desprezaram o meu nome, oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Então vocês perguntam, como contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminaram, dizendo que o altar do Senhor não merece respeito. Quando vocês entregam animais cegos como sacrifícios, não é isto errado? E não é errado oferecer animais que são aleijados e doentes? Experimentem dar presentes assim ao seu governador e vejam como ele se agradará, diz o Senhor Todo-Poderoso. Malaquias 1, versos 6 a 8. Deus perguntou a seu povo, vocês me chamam Senhor, mas onde está a minha honra e reverência? Como ele não era respeitado? Ele não recebia o melhor enquanto o povo retinha o melhor para si. Deus chamou as atitudes do povo de desrespeitosas e irreverentes. Para ajudar os israelitas a verem o seu erro com mais clareza, Deus os desafiou. Ofereçam o que vocês me deram ao seu governador, ou ao seu patrão, líder, enfim, pessoas em um nível muito inferior ao rei do universo. Se trabalhássemos para os nossos empregadores, da maneira como muitas pessoas servem a Deus, seríamos despedidos antes do final de semana. Vamos ver o nível de honra que geralmente damos a Deus. Chegamos à igreja com 10 minutos de atraso. Nós nos sentamos e observamos, sem nunca levantar um dedo para servir. Ao mesmo tempo, criticando a liderança e aqueles que servem. Mantemos vigilância constante e desconfiada na forma como o dinheiro é gasto, embora raramente contribuamos com o nosso próprio dízimo na totalidade. Com pressa para comer, saímos antes do culto terminar. Só frequentamos os cultos regulares e ficamos frustrados quando são programadas reuniões especiais. Se o tempo estiver feio, ficamos em casa para evitar a inconveniência. Se o tempo estiver excepcionalmente maravilhoso, ficamos em casa para desfrutar dele. Se o nosso programa favorito estiver passando na TV, faltamos ao culto para assisti-lo. Quanto tempo este nível de desempenho no serviço duraria em um cargo ou função no mercado? Muitos daqueles que servem nas igrejas ou em ministérios estão estafados porque não há pessoas suficientes que estejam dispostas a dar o seu tempo para levar a tremenda carga de trabalho que o ministério exige. Em muitas igrejas, a maioria do povo vem para receber ou para ser espectadores e nunca para dar ou servir. Eles olham para o relógio para ter certeza de que o culto de domingo terminará bem na hora e não tem tempo para uma reunião de oração no meio da semana. Mas essas mesmas pessoas trabalham por longas horas para manter um padrão de vida e correr atrás de seu sucesso pessoal. Pelo fato de haver tão poucos para servir, os pobres e necessitados da congregação são negligenciados. Mas no final das contas, essas mesmas pessoas criticam o pastor e a sua equipe estafada quando as necessidades dos pobres não são atendidas. Alguns desses servos relutantes nem sequer reservam tempo para as próprias famílias que trabalham tão arduamente para sustentar. Eles colocam as suas famílias de lado, dizendo de uma forma defensiva, "É claro que amo vocês. Vocês não conseguem ver que estou ocupado, me esforçando para sustentá-los? Agora deixe-me a sós, estou cansado e não tenho tempo para vocês neste momento." Deus explica a turbulência na vida deles. Vocês estão esperando muito, mas na verdade tem pouco, pois quando o trouxerem para casa, eu, com um assopro, o dissiparei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso as últimas chuvas são retidas e os frutos da colheita não vieram. Ageu 1, versos 9 e 10. Onde estão os verdadeiros pregadores? Malaquias e Ageu eram verdadeiros profetas. As suas fortes palavras proféticas geraram mudança no coração de Israel. O povo ouviu estas palavras e atenderam à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. A reverência foi restaurada. Agora o foco estava mais uma vez no templo. Os interesses pessoais deles eram secundários. Quando tememos a Deus, sempre colocaremos os seus interesses e desejos acima dos nossos. Precisamos hoje de pregadores como Ageu ou Malaquias, que fugirão da popularidade para agradar a Deus. Precisamos de pregadores que falem palavras confiáveis, palavras que as pessoas precisam ouvir e não aquelas querem ouvir. Hoje, se uma pessoa escrever um livro sobre como melhorar o seu estilo de vida ou como ter sucesso, ele venderá bem. Escrevemos e pregamos sobre tópicos que são agradáveis às pessoas, mas onde estão aqueles que não se preocupam com a receptividade de sua mensagem na terra, mas apenas com a sua receptividade no céu? Quando viajo, o meu tempo para falar muitas vezes é limitado por certas restrições, geralmente se limitando a 1h30. Normalmente existem duas razões por trás disso. Em primeiro lugar, existe o medo de que, se os cultos se estendessem muito, a igreja anfitriã perca tanto a frequência noturna quanto seus membros. É interessante que tantas pessoas consigam ficar sentadas por 2 horas ou mais no cinema ou em um evento esportivo, mas fiquem frustradas quando o sermão passa dos 45 minutos. Em segundo lugar, há uma pressão que esses cultos exercem sobre os que trabalham com crianças. Creio que as pessoas que trabalham com crianças experimentariam um verdadeiro mover de Deus se elas ministrassem as crianças em vez de entretê-las. Algumas vezes ministrei em cultos que duraram 3 horas ou mais, e pelo fato de que as crianças estavam sendo ministradas, elas não tiveram problema algum com o tempo. Não pretendo com isso dizer que um culto deve ser longo para ser eficaz. Essas atitudes são um simples reflexo do que valorizamos como digno da nossa atenção. Observo isto com mais frequência em muitas igrejas muito grandes. Às vezes, o motivo pelo qual uma igreja é grande é porque ela serve a novos convertidos mornos, que podem entrar e sair depressa, sem que nunca alguém faça com que se sintam desconfortáveis. Sim, se o Espírito Santo não está presente em um culto, não há motivo para que ele dure mais de 1h30. Aliás, até isso será muito tempo sem a presença do Espírito Santo. Concordo com isso. No entanto, o Espírito Santo estará nos cultos onde a liderança permitir que ele faça e diga o que desejar. Recentemente estive com o pastor de uma grande igreja que me pediu para limitar o culto a 1h30. Olhei para ele e, com respeito por sua posição, perguntei: é isso que você quer? Você quer impor limite de tempo ao Espírito Santo? Se quiser, você pode crescer, mas esqueça a ideia de ter um verdadeiro mover de Deus na sua igreja. Ele cedeu, tudo bem, mas por favor, encerre em 2 horas. O nosso último culto foi em uma segunda-feira à noite e preguei uma mensagem muito forte. Cerca de 80% das pessoas vieram à frente quando fiz o apelo ao arrependimento. Percebi que meu tempo estava terminado, então encerrei o culto. Aprendi que Deus se agrada quando respeito a autoridade que Ele estabeleceu sobre um corpo de crentes. Voei para casa mais cedo na manhã seguinte. No dia seguinte, o pastor me telefonou: John, senti que você deveria orar pela minha equipe. Concordei e respondi: eu também senti, mas meu tempo havia se esgotado. Ele continuou: John, quando cheguei em casa, minha esposa estava no meio do chão da sala chorando. Ela olhou para mim e disse: deixamos Deus ir embora, o culto deveria ter continuado. Recebemos telefonemas o dia inteiro, testificando a respeito das vidas que foram transformadas. Crentes da região nos ligaram dizendo: ouvimos dizer que Deus está fazendo algo em sua igreja. Vocês vão ter culto esta noite? Não posso acreditar que limitei o seu tempo. Deus tratou comigo a respeito disso. Respondi: pastor, estou cheio de alegria, pois vejo que você tem um coração aberto. Então, ele me pediu que voltasse assim que possível para conduzir uma semana de reuniões. Gostaria de poder relatar que todos os pastores que encontrei, que limitaram o Espírito de Deus em suas igrejas, tiveram o mesmo coração aberto. Deus lamentou esta irreverência através de Jeremias. Uma coisa terrível e chocante aconteceu nesta terra. Os profetas dizem profecias falsas e os sacerdotes governam com mão de ferro. E o pior é que o meu povo gosta que seja assim. Mas o que vocês farão quando vier o fim? Jeremias 5, versos 30 e 31. É assustador, mas esta passagem descreve muito do que vemos hoje. Muitas vezes, as palavras dos chamados profetas na igreja não transmitem a verdadeira força ao coração do povo de Deus. Eles dão um alívio temporário com a promessa de bênção. Mais tarde, porém, o povo fica desanimado quando se decepciona com Deus porque a palavra não se cumpre. As mensagens de Ageu e Malaquias apontaram ao povo o caminho de volta para o coração de Deus. As suas palavras proféticas trouxeram de volta ao povo um temor saudável de Deus que os levou à obediência. É uma pena que tantas pregações e palavras proféticas pessoais alimentem atitudes e conceitos errados que se infiltram no coração dos filhos de Deus. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja abençoado. Há um estilo de vida de sucesso esperando por você. Faça um estudo por si mesmo das profecias pessoais encontradas no Novo Testamento. Você encontrará apenas algumas, e a maioria delas fala de cadeias, tribulações e da morte que aguardava aqueles que queriam glorificar a Deus. Como é diferente de muitas das profecias pessoais de hoje? O Senhor descreve um sacerdote como alguém que governa com mão de ferro. Isso acontece quando os pastores governam através do controle, em vez da obediência à direção do Espírito. É ofensivo ao Espírito Santo que lhe digam que ele só tem uma hora e meia, do princípio ao fim, para completar a sua obra. Desagrada a ele quando os líderes seguem um padrão rígido e tomam decisões fora do conselho de Deus. Mas o que Deus acha mais alarmante é que o seu povo gosta que seja assim. Para muitos, estes limites protegem o estilo de vida irreverente e egocêntrico deles. Com as primeiras chuvas, vieram grandes bênçãos, mas elas trouxeram um julgamento rápido também. Deus pergunta: mas o que vocês farão quando vier o fim? Creio que Ele está nos avisando: se vocês não mudarem no dia da minha glória, vocês serão julgados em vez de serem abençoados. Considere o primeiro templo. Vamos voltar a Ageu. O temor do Senhor foi restaurado ao coração de Israel, e o foco deles voltou-se para Deus. Ageu, então, indicou a condição em que o templo se encontrava na ocasião. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ageu 2, verso 3. Creio que Deus está perguntando o mesmo a nós hoje. Quantos de vocês se lembram da igreja na sua primeira glória? Como podemos nos comparar a ela agora? Como nós, o templo de Deus, podemos nos comparar? Para responder por comparação, vamos examinar a glória da igreja no livro de Atos. O Pentecostes, o primeiro dia da primeira chuva, veio com tamanha força que capturou a atenção de multidões em Jerusalém. Não havia rádio, televisão ou anúncios nos jornais. Não houve distribuição de panfletos. Na verdade, não houve nenhum culto programado. Mas Deus se manifestou tão poderosamente que multidões ouviram as palavras ungidas de Pedro e milhares foram salvos. Esta reunião não ocorreu em uma igreja, um auditório ou estádio, mas nas ruas. Pouco tempo depois, Pedro e João estavam a caminho do templo e viram um homem aleijado que era manco desde o seu nascimento. Diariamente ele ficava na rua mendigando. Pedro o ergueu e o colocou de pé, e o homem aleijado foi curado no nome de Jesus. Dentro de minutos, uma multidão de milhares de pessoas havia se reunido novamente. Pedro pregou e 5.000 homens foram salvos. Não houve tempo sequer para fazer o apelo, pois Pedro e João foram presos antes de terminarem a pregação. Depois que Pedro e João foram libertos da prisão, eles voltaram para se reunir aos outros crentes. Juntos, eles oraram com tamanha unidade que o prédio foi abalado. Isso é poder! Ora, conheço pregadores que tendem a exagerar, mas a Bíblia não. Quando ela diz que o prédio tremeu, é porque ele tremeu. Logo depois, um homem e uma mulher trazem uma oferta e, por causa da irreverência, caem mortos. E imediatamente após este incidente, lemos, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Atos 5, verso 15. Observe que a Bíblia diz ruas e não rua. Jerusalém não era uma cidade pequena. A glória de Deus era tão forte que tudo o que Pedro tinha de fazer era passar por aquelas pessoas e elas eram curadas. Então a perseguição se tornou tão intensa em Jerusalém que os crentes se espalharam pelas regiões da Judéia e Samaria. Um deles, Filipe, um homem que servia à mesa das viúvas, foi a uma cidade de Samaria e pregou. Toda a cidade respondeu e multidões lhe deram atenção ao verem os grandes milagres que ele fazia. O efeito do Espírito de Deus naquela cidade foi tão grande que a Bíblia relata e houve grande alegria naquela cidade. Atos 8, verso 8. Um anjo do Senhor disse a Filipe que fosse para o deserto, onde ele encontrou um homem da Etiópia de grande autoridade. Ele o conduziu a Jesus e batizou. Então o Espírito do Senhor arrebatou Filipe de tal modo que ele desapareceu bem diante dos olhos do homem. Ele foi trasladado do deserto para uma cidade chamada Azoto. Logo depois, encontramos Pedro indo a uma cidade chamada Lida. Ali, ele encontrou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos, era paralítico. Pedro falou a ele no nome de Jesus, e esse homem aleijado foi imediatamente curado. A Bíblia diz, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Duas cidades inteiras terminaram sendo salvas. Mais tarde, vemos Deus operando poderosamente entre os gentios. Em toda parte aonde os crentes iam, cidades inteiras eram afetadas. Os crentes eram descritos como estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Atos 17, verso 6. A glória de Deus era tão poderosa que a Bíblia relata. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Uau! A Bíblia não diz toda a Ásia ouviu a palavra. Isso seria fácil, pois significaria que todas as cidades haviam sido afetadas, mas não significaria necessariamente todas as pessoas. Em vez disso, diz, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Isso nos diz que todas as pessoas que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Deus em apenas 2 semanas. A Ásia não é um vilarejo, uma cidade ou um país, é uma região. Tudo isso foi feito sem satélites, internet, televisão, rádio, carros, bicicletas, fitas de áudio, livros ou vídeos. Mas a Bíblia diz que todas as pessoas ouviram o Evangelho quando ele foi proclamado por aqueles cristãos primitivos. 7 vezes maior. Você está vislumbrando como era gloriosa a igreja de Atos durante a primeira chuva do Espírito de Deus? Agora, vamos tratar mais uma vez da pergunta de Deus. Como a igreja de hoje se compara com o livro de Atos? Não somos como nada? Se fôssemos sinceros, responderíamos sim a esta pergunta. Não há como comparar a igreja de hoje à gloriosa igreja de Atos. Podemos ter mais recursos, mas parece que temos menos da fonte. Não sou contra livros, fitas, televisão, computadores e tecnologia via satélite. Todas essas coisas são recursos, mas se não receberem o sopro de vida da fonte, serão deficientes. Deus é a fonte de todos os nossos recursos. Deus faz esta pergunta para nos condenar? Absolutamente que não. Ele está simplesmente nos desafiando a ampliarmos a nossa visão. Se acharmos que chegamos ao nosso destino, não teremos o desejo de ir além. A nossa paixão e o nosso sentimento pela aventura se perderão. Provérbios 29, verso 18 nos diz: "Não havendo profecia, revelação, o povo se corrompe." Com esta revelação da nossa necessidade, ele abre o caminho para a sua visão profética. Leia a palavra de Deus e veja a sua visão. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2, verso 9. Uau! Você consegue visualizar isto? Deus diz que a sua glória revelada excederá a glória exibida no livro de Atos. Você consegue perceber o quanto ainda estamos destituídos da visão de Deus? Na verdade, o Senhor me impressionou ao falar comigo em oração há alguns anos. John, a magnitude da minha glória revelada nos dias que estão por vir será 7 vezes maior do que as pessoas experimentaram no livro de Atos. E imediatamente clamei: Senhor, não sei se consigo crer ou compreender isto. Preciso ver o que o Senhor acaba de dizer na sua palavra para confirmar que é mesmo o Senhor falando comigo. Fiz esse pedido muitas vezes e o Senhor nunca me castigou por isso. As Escrituras dizem: por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida, segundo Coríntios 13, verso 1. O Espírito de Deus não contradiz a sua palavra escrita e estabelecida. O Senhor imediatamente respondeu, rapidamente derramando versículos em meu coração. Não apenas 2 ou 3, mas vários. Primeiro ele perguntou: John, eu não disse na minha palavra que quando o ladrão é apanhado, ele precisa restituir 7 vezes? O ladrão roubou da igreja, mas a minha palavra diz que o céu precisa receber Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas. Esta restauração será 7 vezes mais. Ele continuou: John, eu não disse na minha palavra que faria com que os inimigos se levantaram contra o meu povo fossem derrotados? Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deuteronômio 28, verso 7. Então, usando um versículo de Eclesiastes, ele perguntou: John, eu não disse na minha palavra que melhor é o fim das coisas do que o princípio? Eclesiastes 7, verso 8. O fim da era da igreja será melhor do que o começo. E ele falou mais uma vez, perguntando: John, eu não guardei o melhor vinho para o fim no casamento em Caná? João 2, versos 1 a 11. O vinho fala da sua presença palpável nas Escrituras. Mais tarde, ele me mostrou o versículo das Escrituras que solidificou essa verdade em meu coração. Isaías, capítulo 30, diz como o povo de Deus procuraria se fortalecer na força do Egito, o sistema deste mundo. Ele se fortaleceria nos ídolos procurados pelo mundo. Então Deus teria de levar o povo através da adversidade e da aflição para sua purificação. Neste processo, eles deixariam de lado os seus ídolos e voltariam os corações novamente para Deus. Quando isso acontecesse, Deus disse: "Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente." Isaías 30, verso 23. Isaías não está falando de chuva natural, mas sim da chuva do Espírito de Deus, conforme descrito em Joel, Pedro e Tiago. Veja o que Isaías prossegue dizendo: "A luz do sol será sete vezes mais forte, como a luz de sete dias. Assim será no dia em que o Senhor começar a curar o seu povo e curar as feridas que ele lhes deu." Isaías 30, verso 26. O sol natural não brilha sete vezes mais quando chove. Na verdade, Deus está descrevendo a glória do seu Filho, a quem as Escrituras chamam de Sol da Justiça. A sua glória será sete vezes maior nos dias que antecederão a sua segunda vinda. A última chuva da glória de Deus trará refrigério, não apenas ao povo de Deus, mas também para aqueles que o cercam. Já participei de reuniões maravilhosas onde Deus estava se movendo e onde havia milhares de pessoas todas as noites. Embora tivesse uma boa frequência de santos, desviados e pecadores, essas reuniões muitas vezes não faziam a menor diferença nas cidades que as cercavam. Enquanto dirigia a caminho desses cultos, eu me perguntava quando toda a cidade seria afetada. Por mais maravilhosas que sejam as nossas reuniões, ainda aguardo a última chuva. A última chuva é diferente dos avivamentos passados. Esses avivamentos afetarão uma cidade ou uma região aqui ou ali, tal como Azusa e Gales. Eles também afetaram as nações, mas era preciso ir até lá para ser parte daquilo. No livro de Atos, porém, a glória de Deus se manifestava em todos os lugares aonde seus discípulos iam. A glória de Deus foi derramada sobre todo o mundo conhecido. A última chuva será derramada sobre toda a terra em uma medida muito maior. É com entusiasmo que declaro onde estivemos e onde estamos agora. Não é para onde estamos indo. Precisamos levantar os nossos olhos para o horizonte e ansiar pela glória de Deus que está por vir. Prepare o caminho do Senhor, preparando o seu povo para a sua glória.